Levar a sério as coisas do coração. Ser feliz, feliz. Poder sonhar, seja como for. Andar sorrindo ao lado do meu amor. Pedir bis, bis. Imaginar um dia de sol. Cabelos ao vento. Sentir-se linda no final. Fazer da vida um grande carnaval. Se despenteia, se despenteia. Viajar, dançar, correr, entrar no mar. Se despenteia, se despenteia. Admirar as estrelas, fazer amor. Se despenteia, se despenteia. Verdade, despenteia. Yeah, yeah, yeah. No, no, no, no. Viver a vida com emoção. Levar a sério as coisas do coração. Ser feliz, feliz. Poder sonhar, seja como for. Andar sorrindo ao lado do meu amor. Pedir bis, bis. Imaginar um dia de sol. Cabelos ao vento. Sentir-se linda no final. Fazer da vida um grande carro.